A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia com vocês. Vamos compartilhar hoje o capítulo 14 do livro de Gênesis. 14 do livro de Gênesis. Mas antes de fazer a leitura, as notas de rodapé e o meu comentário, eu quero convidar você a nos ajudar nessa obra missionária. E é muito simples. Ontem mesmo fomos ajudados por alguém que indicou o Zeca, aqui da Igreja Metodista, em Entre Folhas, e ele já entrou no grupo também. Hoje pode ser você. Você pode convidar alguém para ouvir essas mensagens, passando o telefone da pessoa, se ela concordar, ou então passando para nós o telefone, nós entramos em contato, com a pessoa e verificaremos se ela tem o desejo de receber essas mensagens. Você também pode colaborar, passando o endereço do blog logos7.blogspot.com. Blog logos 7, número 7, tá bem? Não precisa escrever, é só pôr o número 7, ponto blogspot.com. Última vez, blog logos 7.blogspot.com. Nosso desejo é até o final desse mês alcançar 700 pessoas de diversas denominações que ouvem diariamente a palavra do Senhor. E com isso você vai estar ajudando a esta obra missionária, pequena obra missionária. Não é um trabalho de extensão muito grande, mas o Senhor tem nos abençoado e nós queremos continuar. Queremos alcançar 700 pessoas e também estamos atingindo 14 nações aproximadamente. Digo aproximadamente porque algumas das nações, cinco nações, ou são de países islâmicos, onde o evangelho é proibido, ou então de países como China, Coreia do Norte e outros que têm esse tipo de gestão política e que impedem o avanço do evangelho da natureza desta forma como nós trabalhamos. Então, se você deseja colaborar com uma obra missionária, é só passar o telefone ou o endereço do blog e já estará nos ajudando no avanço desse trabalho. Partamos para a leitura. Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar do Sal. Hoje eu vou fazer as notas conforme aparecem os destaques no texto. O que é o Mar do Sal, pastor? O Mar do Sal é o mar salgado, ou o mar morto. É ainda hoje a porção de água mais densa da Terra. Fica a 400 metros abaixo do nível médio do mar, com uma concentração de sais de cloreto e de brometo superior a 25%. Está ladeado por montes de cobre, parte do que foi na antiguidade o Vale de Sidim, onde teria ocorrido a batalha nas proximidades da cidade de Sodoma e Gomorra. Vai aí então uma pequena nota explicativa, historiográfica e geográfica, para você entender o que é o Mar do Sal. No versículo 4, retornando: por 12 anos ficaram sujeitos a Kedor Laomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Kedor Laomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriataim, os Horeus desde os montes de Seir até El Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá de Zeboim e de Betá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedor Laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Do versículo 1 ao versículo 11, irmãos, nós temos essa luta, essa batalha de quatro reis contra cinco reis. Então, esse é o texto que nós lemos. Agora, a segunda parte do capítulo vai falar sobre Abrão socorrendo a Ló. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Aqui há mais um destaque importante para você entender. Quando se fala hebreu aqui, a expressão hebraica ibri quer dizer aquele que vem de longe. Aparece aqui pela primeira vez na Bíblia, ainda que no capítulo 10, verso 21, haja uma indicação de que os filhos de Sem foram chamados semitas, e Eber, ainda que descendente distante de Sem, capítulo 11, versículo 14 a 17, tenha dado origem à palavra hebreu, para identificar sua posteridade. Contudo, esse termo étnico era normalmente usado por não israelitas, com preconceito e menosprezo. Nós vamos ver no capítulo 39, no verso 17. Então, aqui, quando o texto fala, contudo veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu, está falando desse termo hebraico, ibrii, que quer dizer aquilo que vem de longe, e era uma forma como outros povos falavam da família de Abraão com menosprezo, com descaso, era uma espécie de zombaria, era uma espécie de preconceito mesmo que eles já iam sofrendo desde o início da sua formação étnica. Prosseguindo, versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E agora a terceira e última parte do capítulo, muito importante, que narra a história de Melquisedeque, abençoando Abrão. Versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha a reclamar. Abrão ficou rico às minhas custas. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanhavam, que eles recebam o seu devido quinhão, ou o seu pagamento. Aqui vale o destaque, irmãos, terceiro e último destaque, de rodapé da BKJA. O nome Malquisedeque, ou para nós, Melquisedeque, significa meu rei é justiça. Ele é apresentado como rei e sacerdote e mencionado apenas três oportunidades em toda a Bíblia, aqui no Salmo 110 e em Abacuque, capítulo 5 a 7. não há registro no seu, dos seus antepassados, nem sua descendência, e é ele quem surge trazendo pão e vinho para compartilhar e celebrar com Abraão. Hebreus 7, 1 e 2. Que reconhece na sua pessoa, Abraão, reconhece na sua pessoa a autoridade sacerdotal e lhe confia a parte do rei, parte que era dada aos reis, o dízimo de todos os seus despojos para Deus, como diz 1 Samuel, capítulo 8, verso 15 a 17. Salém é uma forma abreviada de Jerusalém, Salmo 76, verso 2, e faz a referência à palavra Shalom, paz e prosperidade em hebraico. Deus Altíssimo, em hebraico, é El Elyon, e um dos títulos de mais rara ocorrência na Bíblia, e transmite a ideia que Deus é o ser supremo e todo-poderoso, superior a toda e qualquer suposta divindade no universo. Um poderoso e especial aviso às populações pagãs, como mostra Lucas capítulo 1, 32 a 35. Toda essa simbologia, sem dúvida, faz dessa passagem uma prefiguração de Jesus Cristo, o Filho Eterno do Deus Altíssimo, o Messias, nosso grande sumo sacerdote, segundo Hebreus, capítulo 4, verso 14, cujo sacerdócio é, portanto, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Hebreus 7,11, em relação com o Salmo 110, verso 4. Então, aqui está a narrativa de Melquisedeque, uma tipologia de Jesus Cristo, um prenúncio daquilo que o próprio Jesus faria, servindo na mesa dos apóstolos o pão e o vinho, como seu corpo e sangue entregue por nós, a sua vida doada por nós, a fim de que nós fôssemos livres do cativeiro do pecado. E Abraão devolveu tudo do que tinha, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, nos ensinando mais esse princípio. Encerro com o meu comentário do livro Houve Luz. E tenho como proposição para esse capítulo: nada tomarei de tudo o que lhe pertence. O capítulo começa com o relato da guerra de quatro reis contra cinco, como vimos. O texto diz que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e Ló, sobrinho de Abrão, também foi atingido. Foi capturado, e Abrão teve que socorrê-lo. Abrão foi comunicado que seu sobrinho estava preso e saiu ao seu resgate, bem como o povo que estava com Ló e suas mulheres. Abrão é abençoado pelo misterioso Melquisedeque. Por que misterioso? Porque ele é um anúncio prévio, é um anúncio messiânico, é um prenúncio daquilo que Jesus faria, distribuindo o pão e o vinho, servindo a sua própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável, a fim de que ele morresse a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. A tradução do nome Melquisedeque, como vimos, é Rei de Justiça, chamado Rei de Salém, Jerusalém. Salém é uma abreviação de Jerusalém. Ele é o sacerdote de Deus e aparece diante de Abraão para servir o pão e vinho, como disse, assim como Jesus faria séculos mais tarde. Obviamente, essas referências, irmãos, dizem respeito a Jesus, que é o Rei de Justiça, é o Rei de Jerusalém. Ele é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o verdadeiro Melquisedeque. Ou você pode dizer assim: Melquisedeque é um anúncio no Antigo Testamento do que Jesus seria plenamente quando esteve entre nós há 2.000 anos atrás. Jesus deu a sua vida pela humanidade e disse a seus discípulos que o seu corpo e sangue são o pão e o vinho, servidos na última ceia com os discípulos. O fato de Melquisedeque abençoar Abrão demonstra que ele é maior que o patriarca. Ora, quem é maior que o patriarca na família? Não há ninguém maior que o patriarca. O patriarca é, segundo a tradição patriarcal veterotestamentária, a figura mais importante. Portanto, se alguém apareceu e é maior do que ele, ele representa o próprio Deus, é o próprio Deus Altíssimo manifesto na vida de Melquisedeque. Mais uma evidência que Melquisedeque foi uma tipologia, um tipo, um símbolo, um arquétipo de Cristo Jesus. Melquisedeque fala do Senhor como aquele que abençoa Abrão, entregando os adversários em suas mãos. Por outro lado, Abrão é fiel dizimista ao Deus Altíssimo, Criador do céu e Criador da terra. A ele toda honra, glória e adoração. Melquisedeque, segundo alguns comentaristas, também poderia ter sido um rei cananeu que teve uma experiência viva com Deus. Embora eu não acredite nesta teoria, imagino que Melquisedeque é realmente um prenúncio do Cristo que viria, é bom destacar para que você saiba, porque também a Bíblia apresenta, desde o Gênesis, a ideia de que os verdadeiros servos de Deus são os que creem e vivem na presença do Altíssimo. Ainda que tivesse sido um ser histórico e na história tivesse tido uma experiência com Deus, e ainda que não fosse da linhagem hebraica, ele poderia ter sido um instrumento de Deus, porque a Bíblia apresenta vários casos onde isso acontece, pessoas de outros povos que se converteram e se tornaram instrumentos na mão de Deus, servos do Deus Altíssimo, porque a partir de um determinado momento passaram a crer no Deus único e verdadeiro. Preste atenção nesse destaque agora. Não adianta pertencer a uma etnia ou ser descendente étnico, sanguíneo. Não adianta ter a aparência ou um nome de seguidor, no nosso caso, não adianta ter um nome de membro de uma igreja. O que vai demonstrar se uma pessoa é realmente discípula de Jesus é a experiência de comunhão com Deus e os frutos desse relacionamento. Vejamos, Abrão entregou seu dízimo a Melquisedeque porque este era servo do Deus Altíssimo. É mais provável que seja uma tipologia literária. Mas mesmo que se trate de um fator histórico, rigorosamente histórico, segundo os preceitos mais modernos e contemporâneos de história, ainda assim, ele é um servo, ele foi um servo do Deus Altíssimo. Não se trata de um hebreu ser abençoado e abençoar um cananita, se o caso é histórico, e sim um seguidor do Senhor abençoar outro seguidor do Senhor. Abrão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, ensinando que uma pessoa fiel não faz continhas para calcular quanto realmente deve consagrar ao Deus vivo. Irmãos, em nome de Jesus, pessoal, as pessoas muitas vezes em 30 anos de ministério já me perguntaram dezenas de vezes se é do lucro bruto ou líquido. Irmão, não é para ficar fazendo continha. Dízimo é entrega, é devolução de tudo. Deus nos deu tudo de melhor em Jesus Cristo. Deus nos deu tudo, desde a criação, na redenção, vai nos dar tudo eternamente e nós somos chamados a devolver tudo de melhor a Ele. O servo fiel dizima sobre tudo. Ou seja, ele dizima sobre os seus dons, ele devolve a Deus os seus dons a serviço da obra do reino, ele devolve a Deus os seus talentos, ele nasceu com um talento, ele devolve a Deus os seus talentos em forma de ministério, ele devolve o seu tempo. Porque Deus é que deu esse tempo de vida para nós. E nós devemos dizimar do tempo. Mas não é fazer continha. Ah, eu vou dar 10% do tempo, quanto que dá isso? Ah, no dia dá tanto, na semana dá tanto. Não, irmãos. É devolver de tudo, tudo de melhor, da melhor maneira possível, dos dons, dos talentos, do tempo, do conhecimento, da sabedoria e também sobre todos os seus recursos materiais. Abrão se relaciona de modo totalmente diferente com o rei de Sodoma, dizendo que não tomará nada do que lhe pertence. O texto deixa claro que Abrão tem um relacionamento de amizade com Melquisedeque, servo do Senhor, mas não com o rei de Sodoma, com quem não deseja fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de trato, nenhum tipo de negócio. Abrão diz para o rei de Sodoma: nada tomarei de tudo que lhe pertence. Este é um ensinamento maravilhoso para todos que andam na presença do Senhor. Somos chamados a permanecer ao redor da mesa do Senhor, que é o sacramento, o sinal da sua presença, tomando do pão e do vinho, que é a própria vida de Jesus, para sermos abençoados com a vida dele, com a vida de Deus. Vida de Deus Pai, vida de Deus Filho, vida do Deus Espírito Santo. Quanto a Sodoma e Gomorra, não devemos estabelecer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de concessão, não aceitando em nossa vida nada que pertença ao mal. Não seja tão apressado em relacionar o mal com usos e costumes, mas permaneça mais atento ao mal que sai do coração, a incredulidade, a idolatria, a perversão, os pensamentos pecaminosos, a violência, a avareza, a concupiscência, e tudo mais. Preocupe-se de fato com o que nos afasta da comunhão com Deus e com o próximo. Eu encerro dizendo, três coisas. Em primeiro lugar, Abraão não se preocupou com o fato de Ló ter feito uma escolha errada, nós vimos no capítulo anterior. Ló fez uma escolha de ir morar num lugar errado, foi morar na cercania de Sodoma e Gomorra. E já começou a sofrer as consequências disso. Sabe o que Abraão fez? Foi socorrê-lo. Entrou o Ministério do Socorro, em algumas igrejas, o Ministério da Solidariedade, em outras, o Ministério da Ação Social. Faça o bem, não importa a quem. E mesmo que as pessoas tenham cometido o erro, socorra, tenha misericórdia. Esse é um outro nome para esse Ministério de Ação Social, Ministério da Misericórdia. Não deixe de socorrer alguém porque ele fez uma escolha errada, dizendo: ah, ele fez uma escolha errada, ele que arque com as consequências, ou ela que arque com as consequências. Não, faça aquilo que a Bíblia ensina. Se ele errou, vá lá você e não cometa o mesmo erro. Vá lá e socorra essa pessoa, dê-lhe mais uma chance. Aí você me diz: eu já dei duas, então dê a terceira. E eu já dei cinco, então dê a sétima. E eu já dei tantas, então dê 70 vezes 7 a oportunidade para que essa pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e se converta a Jesus. Essa é a primeira verdade que esse texto fala muito ao nosso coração. Em segundo lugar, não faça nenhum acordo com o rei de Sodoma. Ah, pode levar as coisas, mas deixe as pessoas. Ou então, pode levar as pessoas, mas deixe as coisas. O inimigo, Satanás, ele é sujo. Em algumas oportunidades, ele vai falar de uma maneira, em outras, de outra maneira. Mas ele vai tentar sempre fazer um acordo com você, tentando propor para você uma espécie de benefício. Olha, eu fico com uma parte do que é seu e você fica com outra parte. Não aceite nada, não faça concessão alguma, não tome parte em nada que diz respeito ao inimigo das nossas almas. Antes, pelo contrário, rompa por completo os seus vínculos com Satanás, com o diabo, com o mundo e com a velha natureza. Faça um rompimento completo em nome de Jesus. Ore por isso com fé. E peça: Senhor, me livra de todo acordo com o maligno, que eu não faça concessão ao maligno, que eu não faça concessão a esse mundo tenebroso, com seus ardis, com seus fascínios que brilham nos meus olhos, mas que eu rompa com esse mundo tenebroso no que tange às trevas, ao pecado, não com respeito às pessoas que nós temos que amar e trabalhar para salvar e socorrer, trabalhar até o último dia para tentar salvar a todos, mas no que diz respeito às trevas, não faça concessão. E em terceiro e último lugar, tome parte da mesa do Senhor. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Seja batizado. Torne-se um discípulo e coma do pão e do vinho. Ou seja, experimente a comunhão íntima com Jesus. E certamente você experimentará bênção sem medida, hoje e eternamente. E também, enquanto o Senhor lhe serve a sua própria vida, enquanto o Senhor nos serve a sua própria vida, ele já nos serviu desde a criação, na redenção. Hoje o Espírito Santo está a nos servir também, gerando em nós o caráter de Jesus. Enquanto ele nos serve a vida de Jesus, o pão e o vinho, devolva a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Não nos conformemos com esse século, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto o Senhor nos serve o pão e o vinho, eu desejo a você que você seja um dizimista de tudo, dos dons, dos talentos, dos ministérios, do tempo, da capacidade, da dedicação e dos bens materiais que ele confiou em suas mãos. Devolva o dízimo de tudo, dê o melhor de tudo, dê o seu melhor. Irmãos, isso é uma alegria quando nós podemos dizer: eu olho para trás na minha vida e sei que dei o meu melhor. Às vezes o meu melhor não foi o suficiente. Às vezes o meu melhor estava adoentado. Às vezes o meu melhor estava marcado por situações que precisavam ser transformadas ainda, por coisas que precisavam ser mudadas. Mas é importante entender que naquele momento eu estava entregando o melhor. Você tem que poder dizer isso. Não faça as coisas de qualquer maneira. Não devolva a Deus qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita ser o segundo lugar. Deus não aceita que você devolva parcialmente ou fique fazendo conta na sua calculadora, no celular, do quanto você deve dar. Devolva o seu melhor em tudo: dom, talento, tempo, ministério e tudo mais. E bens materiais também. Devolva o seu melhor, para você poder encher o seu coração e dizer em alta voz: eu sempre dei o meu melhor. Tenho claro que muitas vezes o meu melhor estava manchado, estava ainda maculado. Na verdade, ainda está, porque nós não alcançamos a perfeição cristã. Mas é importante que nós passemos a dar o melhor, porque esse é mais um elemento para que nós nos assemelhemos a Cristo Jesus. Se você tratar esse princípio, essa vai ser uma área que você vai passar a ter como curada. Antes, talvez você estivesse adoentado, fazendo continha, ou entregando ou devolvendo um pouquinho do que Deus te deu. Não! Devolva o melhor para Deus. Entregue o seu melhor para Deus. Ele sabe compreender o tempo da sua fragilidade. Ele vai te socorrer. Ele vai ter misericórdia. Ele vai te levantar. Mas é importante que depois de levantar, você não volte a incorrer nos mesmos erros. Coma do pão e do vinho. Experimente da sua presença